homem, dá uma chance no seu coração, pra eu despertar essa paixão que eu sinto por você demais. Se não me ama, vem dizer, não vai. Inconfundível é a Caceteira do Brasil. Seus olhos quando...